seguidores dos teus fãs. Trazendo à tona a chama da vingança do ser etéreo que jamais descansa. Da luta contra os sátrapas e sua ganância insana. Ou bem surge em meio às trevas, nas cinzas da guerra. Ergue-se a fênix, trazendo paz a essa terra. Facéias homéricas, sequelas cléricas, transpondo eras, labaredas eternas e império forjando. Anel Eclésia, o leão da Nemeia perecerá. Eristeu cairá, todo seguidor do clã do mal perecerá. Marchando por meandros, lapidando inicos, transformando luciferanos em euclidas lucíferos. A lenda dos marechais arcanos propagada aos quatro cantos, provocando nas acrópolis insurreições dos mantos. Mama África deixou de ser um longínquo sonho, pois o leão de Judá já profetizou nosso retorno. A profecia se cumpre, a súbita ressurge. Vai a Sans, raio intenso de único nome. Agora vai o queiro velho do tronco, resiste a esperança, sofrimento, doações, verigara. Bantan, devo velho, me disse, somos todos libertos. Tempo ruim, futuro incerto. Até os orixás abriram minha mente, me fizeram homem menos doente e temente. Alô, meu pai, do jogo os tambores não param jamais. Suor é luta, as verdades sou oculta, sincero. Pois se fosse muito honesto, não me trazia de lá. Em navio negreiro, preso a cativeiro. Sabe do que eu falo, mama África? Forças pra lutar, saio do quilombo e tá em Paulista. Combatendo a prometida, assina pelo povo que ama de 3 mil anos já sofria. A dinastia anata racista, descendente dos Naias, que a Babilônia caia. Contravenção racial, ideologismo bélico, teoria de guerrilha na cidade de concreto. Dialeto mélico, assistam o retorno, labareda incandescente, seguidores do Deus Fogo. CVR, ideologismo bélico, teoria de guerrilha na cidade de concreto. Dialeto mélico, assistam o retorno, labareda incandescente, seguidores do Deus Fogo. A marcha de milhões em busca de um único ideal. A revolução, luz amanhecida de uma vela que ilumina a escuridão do mal. Os filhos de zumbi aqui jamais se entregaram aos zumbidos. Mãe África, por te morrer nesse preciso. Como em Laos, o caos provoca a revolta que atinge a regência. Do cativeiro, a liberdade, exército, vando resistência. O inferno de Dante, arena onde será travado o confronto final. Senhor e Selma aqui fazendo o seu governo real. Apocalipse final, presente em nossas rimas. Guerrilheiros bélicos em busca da terra prometida. Soldados do presente, arquitetos do novo mundo. Remanescentes do povo sofrido e sem esperança. Os ares te mostraram sua verdadeira face, as austeras. Preparem-se para o dia do juízo final. Eu lhes alerto, em busca da paz, farei a guerra. Se preciso for, revolucionários movidos por 500 anos de tortura e dor. Nosotros somos hijos del fuego, união de la raza. Contagiante es tu sueño de acabar con sufrimiento. Nosotros somos fuego, es el humo hispánica. Rebelión constante, la expresión no es titánica. Estaños no es nada, tú verás de aquí delante. Como es la vida sufrida, ciertamente desgastante. No estoy muy contento, nosotros hermanos. Morendo poco a poco, presidente brindando. Esto no es cierto, es mejor atacar la culebra venenosa que domina la ciudad. Las palabras son de calle, trabajo de la vida. Latina explosiva, prima minoría, persona de corbata. Bandida contra rima, ejemplo, soluciones. 1, 2, 3, micrófono caliente. CVR, al fuego, la Fénix. Contravenção racial, ideologismo bélico, teoria de guerrilha na cidade de concreto. Dialeto mélico, assistam o retorno, labareda incandescente, seguidores do Deus Fogo. CVR, ideologismo bélico, teoria de guerrilha na cidade de concreto. Dialeto mélico, assistam o retorno, labareda incandescente, seguidores do Deus Fogo.